Bem-vindos, viadinhos, a mais um TrekCast, o podcast mais assassino da internet brasileira. Eu sou o Rafael e eu estou aqui com... Nano. Guilherme. No programa de hoje, falaremos sobre Assassin's Creed. Como que uma série começou uma merda, ficou muito boa e depois voltou a ser uma merda. Então chega dessa merda e bora pro TrekCast. Chega dessa merda mesmo. Começou uma merda, terminou uma merda, chega dessa merda. Então, pra gente começar a falar de Assassin's Creed, eu acho que a primeira coisa é... que é isso, cara? Que é Assassin's Creed? Que foi essa onda que começou um bando de gente começar a jogar esse jogo e querer começar a falar assassinos e não sei o quê? Como que isso ganhou a fama? Que é Assassin's Creed, então, ô Rafael? Então, Assassin's Creed foi um jogo, né? Acho que foi lançado em 2007, se eu não me engano, e contava a história de um cara que era um barman, whatever, até que ele é sequestrado por uma galera, e essa galera faz ele reviver as memórias do antepassado dele, né? Aí você volta lá pra época das cruzadas, e você é o Altair, um assassino mega fodão. E aí, esse é o desenrolar de toda a trama. Que na história, porque tá, existe historicamente os Hashashin, que eram os. Era tipo uma espécie de seita islâmica que fazia frente aos templários no tempo das cruzadas. Eles falam que esses assassinos são os mesmos Hashashin ou não fazem ligação nenhuma? Se eu não me engano, sim, fazem são a mesma entidade. Então eles começaram como sendo islâmicos ou Não. depois viraram. A história faz concessões, né? Eles falam que eles são derivados dos assassinos, mas eles são diferentes, né, cara? A história, eles fizeram concessões para criar essa nova ordem, né? Ela tem alguns princípios desses assassinos, mas eles têm os princípios deles, né, cara? Que são lá do nada é verdade e tudo é permitido, né? Cara, sério que essa ideia de fazer assassino combatendo templário começou com alguém falando rachaxim e alguém pensou em assassino? Mas isso é verdade, a etimologia da palavra assassino é Hashashin, É? que era a seita. Eu não sei, eu tô falando seita, mas não tô lembrando necessariamente, porque Hashashin significa algo como mascador de haxixe, porque a seita usava nos rituais religiosos dela, eles mascavam haxixe, que é a planta, né, semelhante a maconha e tudo mais. Então, derivado. A assassino surgiu dessa Então, seita islâmica. se eu não me engano, eles deixam claro que eles são derivados, né? Mas eles estão com uma ordem nova, né? Tem alguns princípios dos assassinos, mas eles têm os princípios deles, né? Porque isso eu até que achei legal, porque da mesma maneira que existe muito muita lenda urbana, muita conspiração de teoria lá que os Templários existem até hoje como uma organização secreta. Então você pode até que é legal fazer isso. Ah, então os Hashashin também viraram uma organização secreta mundial, assim, coisa assim. Então até que eu acho uma coisa bacana. É, ideia do sketch legal. Sim, não, é bem encaixado. Mas olha só, por que que eles não simplesmente pegaram e criaram uma história assim, contando com o assassino já no lugar dele? Onde que é a história? Onde que se passa a história do Altair, que é o primeiro? Em 1191, cara, era na época do Terceira Cruzada, ali naquela região das cruzadas ali. Tem as Então, cidades, mas é ó, a região de Jerusalém, cara, ali naquela meiuca. essa que é a minha primeira pergunta. É por que contar a história de um cara no presente que viaja no passado para poder acontecer tudo isso? Sendo que assim, o atrativo do primeiro jogo principalmente, né, De todos. era a questão. Oi? É o atrativo de todos, que é o passado. Não, o ativo de todos é o passado, né? Por que que não contou simplesmente o passado da história? Em vez de, como se fosse o presente, em vez de trás com o cara. O cara teve lembrança do antepassado dele. que justifica isso na história? Cara, é pra ligar a porra toda, né? Porque, querendo ou não, tudo que os deuses fazem, né? O que eles fazem é pra proporcionar o Desmond que ele salve o mundo em 2012. É essa a porra. Todos os assassinos, o que eles fizeram? Fizeram os deuses, né? A Juno, os deuses do jogo, né? Fizeram a primeira civilização, fizeram os assassinos fazerem. Tá merda, né? Foi pra chegar no em 2012 o Desmond salvar a porra toda, né? A história, ele é o protagonista, tudo é centrado nele. Porque não, ele liga pra toda. Sem ele, não sei o que eles iam fazer, né? É, mas que assim até eu acho interessante, porque é uma maneira fácil de ligar. Se eles planejaram isso desde o começo, é uma forma fácil de ligar diversas épocas, né? Sem precisar. Assim, okay, é difícil se ligar o Altair até o Ezio, né? Por exemplo. Ia ser complicado, cara, porque são 400 anos, cara, separando os dois. Aí você coloca um personagem no futuro e, cara, e segue. Eu quero. O jogo é focado em você viver aquele assassino naquela época. E não em como eles são ligados, né? Tem que seguir a história. Acho que isso é um modo fácil de dar liga na parada. Mas a ideia principal dele não é a história, mas assim a mecânica, né? Então, tipo, qual que é a mecânica básica do Assassin's Creed? Do jogo? É, sim, exatamente. É stealth. Eu acho stealth e parkour. Tem um amigo meu que ele tem uma teoria sobre essa questão da importância da mecânica do Assassin's Creed. Ele diz o seguinte: se você for olhar no Assassin's Creed 2, a mira dele, esse tipo de coisa, já faz referência aos símbolos dos assassinos mesmo, aquelas voltinhas maluquinhas, não é isso? Sim. Não? Sim. No primeiro Assassin's Creed são 3 pontos, não é isso? Aí eu não sei porque eu não joguei. Você não jogou? O pessoal não. Que jogou, deixa eu ver se eu até encontro aqui. O pessoal comenta que no primeiro Assassin's Creed usava esses 3 pontinhos, muito semelhante à mira de se fosse feito o que seria a mira do predador, né? Aí, a questão que esse meu amigo Kleber propõe é que, assim, possivelmente fizeram uma engine para um jogo do predador. Eu não tenho base nenhuma pra isso, a não ser a própria observação, entendeu? Sim. Mas fizeram uma engine pra um jogo do Predador. Em determinado momento esse jogo foi cancelado, né? Não poderia ser feito, por algum motivo, né? Ou alguém fez independente, né? Alguém ia e depois vendeu pra Ubisoft. Tinha essa engine, ou eles arrumaram a engine de um jogo do Predador que foi lançado e que a gente não faz ideia. E adaptaram e acabaram deixando esse resquício aí. A gente tem que dar uma explicação pra isso, cara. Então, a história foi criada a partir da engine, né? E não foi feito um contexto, tudo isso. Será que faz sentido? Cara, acho que faz, que eu não joguei o 1, mas a galera que jogou falou assim, que ele é um jogo bem ruim, bem chato. Acho, cara, foi um experimento da Ubisoft, né? Assim, ó, vamos fazer... Talvez, por exemplo, se já tivessem a engine, falou, vamos fazer um jogo aí. Se virar alguma coisa no futuro, beleza. E esse é o Skin Joe, ele é bem experimental, né, cara? Eu não joguei porque falaram que, tipo assim, é chato, é insuportável, então nem cheguei perto. Mas eu tava pensando, tipo, na mecânica de combate básica. Claro, tem as stealth kills, né, que o cara lá, ele pula lá de cima e pega, ou pega os caras pelas costas e tudo mais. Mas o que eu tava pensando, o combate, quando o cara te vê e você começa a entrar na porrada, o combate ele é todo reativo, não é? Tipo, você tem que esperar o cara te bater pra depois você pegar a arma dele e fazer alguma coisa. Mais ou menos assim, não é não? Tem então, é isso que eu tô pensando. É ação e reação, né? Você pode dar o contra-ataque, mas você pode andar, tipo assim, os jogos do Batman, o Arkham City e o Asylum. Eles são perfeitos nesse sentido, porque tipo assim, tem horas que você é cercado por 10 caras, e é como se esses 10 caras realmente fossem pra cima de você, vai 3 caras de uma vez, 5 caras de uma vez, e você tem que te vira na banguela. No Assassin's Creed, não. Ele é mais tipo assim, um vem e te ataca, e depois vem o outro, aí você... Mas o Assassin's Creed veio primeiro, né, cronologicamente, do que o Arkham Asylum, né? Sim. É o... Que aí... O AC1 é de 2007. Porque aí O eu acho Asylum é de 2009. que os caras já evoluíram, né? Porque eu não joguei Assassin's Creed, mas eu joguei um pouco do Arkham Asylum e joguei também o Sleeping Dogs, que tem mais essa São mecânica evoluções, de. né? São evoluções de um pro outro. Porque aí já é. Tanto nos dois, o combate é bem telegrafado, né? Tipo, você basicamente ir apontando mais ou menos na direção dos carinhas e apertando o botão, você vai batendo todo mundo ao mesmo tempo. Agora me parece que o. Tudo bem, pode ser uma evolução, mas me parece que a ideia principal do Assassin's Creed não é de um cara que dá porrada em todo mundo. É um cara que, assim. Não, Ele é só focado, porque... é só focado, é só focado em matar. Ele não é um bom combatente, que nem o Batman, que sai Não, espancando né? todo mundo. Ele é mais um carinha que, assim, ele é mais, assim, mais a ideia do ninja. Ninja, originalmente falando, né? Um cara que, Sim. assim, ele não é bom em lutar, propriamente dito. É um cara que, assim, se ele não Ele é um conseguir te matar. assassino, né? Não, não tem Ladino, cara, filho. É, não ladinos. tem... Assassinos são ladinos. Eles não lutam, eles têm golpe Cara, furtivo. não tem firula na batalha. Nem tipo assim o Batman. O cara dá um soco, ele pega o braço do cara, torce o braço do cara, pula em cima do cara, o cara mesmo já joga em cima do outro. Não. O máximo que os assassinos fazem é vem um golpe de espada, eles desviam e fica na barriga do caboclo. Não tem E essa firula. parte. Tá, essa parte é. Nessa parte ela evoluiu, por exemplo, do 2 pro 3, ela mudou. Ela melhorou? Esse combate, esse mano a mano? Então, eu posso falar assim do 2 pro 3, ou do 3 pro Revelations, do Revelations pro 3, Falando desses tipo. mesmo. E mudou, cara. Não mudou tanta coisa. Do 2 eu acho que o Brotherhood mudou mais. Mas do Brotherhood em diante é a mesma coisa. Vem um grupo, né? Você ataca, os caras te atacam e. Não tem firulinha. Uma coisa. Porque eu tô falando que Muda um essa. pouco no 3. Porque o Connor, ele é bem mais agressivo do que o Ezio ou o Altair. É porque o Connor é um ranger, né? Não é um assassino, né? Cara, Teoricamente. ele é um. Ele O cara é. só classificando em terminologias RPGísticas, né? Eu tô definindo todo mundo agora por isso. Porque, Então, o por exemplo, Ezio. essa foi a maior crítica, né, do Assassin's Creed foi o combate ser chato, meio chato, né? Se eu conseguir achar, eu até mostro um quadrinho aqui do Penny Arcade sobre o Assassin's Creed. Basicamente, assim, uma fila de soldados esperando a vez dele para ser morto pelo carinha, sabe? Sim, é. Não tem o. Como falei, a fluidez do Batman. Que não é só um cara que te ataca. Tem hora que vem três e sim, eles têm que dar o counter nos caras e. Ou correr, ou se vira na banguela. No Assassin's Creed, não. Geralmente vem um. Aí você se livra ou dá um golpe nele, né? Ou afasta ele, aí vem o outro. E aí a batalha desenrola disso. E eu acho que isso faz o jogo pra te mostrar que, tipo assim. Você tem que ser stealth, cara. A mecânica funciona melhor você na surdina. Tirando o 3, que isso não existe, mas nos outros, se você matar o cara na surdina, você é recompensado, porque vai ser mais fácil, vai ser mais prazeroso, vai te dar pontos, sei que, sei que lá. E quando você cai na batalha, tipo assim, ó, vou mostrar, ó. Isso é É mais legal quando prazeroso, você. olha só. Quando você cai na Deve ser batalha. aqui, né? É, ué. Por isso que eu tô falando que o Quando próximo você Assassin's cai. Creed ia ser o Bandido da Luz Vermelha, né? Porque é um cara psicopata. Não, mas olha só, a pergunta é exatamente sobre essa questão do stealth. Até onde vai o stealth do jogo? Eu consigo andar o jogo todo só usando stealth? Passar e zerar o jogo no stealth mod? Sim, no Brot. Não, vai ter partes no Brotherhood, sim. Tem partes que você. Batalhas campais. Você tá no meio da porrada e você vai matar. Mas E aí as você não tem missões. Tem... escolha, você vê Não, um é. alvo. É, o jogo te coloca, né, num campo de batalha, você tem que ir, vai, né? Mas mesmo assim, num campo aberto que os inimigos estão te vendo, ele vai te dar modo, se quiser ir mais stealth, você vai ter como. Se quiser flanquear os caras, no modo. Vai por um lugar, por um telhado, os caras não te veem, você flanqueia eles, mata, tem jeito. Tirando isso, né, até o Revelations, que Quando a gente for falar mal do 3, quando eu for falar mal do 3, eu explico por que não existe stealth naquele jogo. Mas nos outros, sim. Se você quiser fazer a porra toda no stealth, e te dar essa oportunidade. Não, porque assim, já saindo do 1 e já começando a falar do 2, que eu acho que o 2 foi o que deu popularidade pro jogo, né? Sim. A gente tá falando assim, dos 3 em geral, mas a gente tá falando mais do 1 até agora. Chegando no 2, falando toda essa mecânica e tudo, o que que agregou entre os 3 jogos? Né, entre Assassin's Creed 2, o Brotherhood e o Revelations. O que foi crescendo, assim, que as pessoas criaram esse negócio de que o próximo jogo vai ser melhor, expectativa de que vai melhorar o próximo jogo? Não, acho que chega no 2, você é apresentado ao melhor protagonista da série, né, que é o Ezio. E, cara, e a Itália na época da Renascença, né, cara? Que é lindo, o país é lindo, todo o cenário que o jogo te mostra, cara, é lindo. E as mecânicas que eles melhoraram, né? De batalha, de stealth, de tudo. Você sempre tá pensando assim, nossa, qual que é o Assassin's Creed? Qual que vai ser o período histórico, né? Qual que vai ser o lugar? Quão bonito vai ser? E aí, é isso que criou, né? O mito do Assassin's Creed. É que, na verdade, desde quando comecei a ouvir sobre Assassin's Creed, o ponto principal era esse, né? A reprodução de uma época histórica, né? O pessoal falava, né? Você vai jogar Assassin's Creed, você vai ter praticamente uma aula de história sobre aquele ponto que está sendo narrado, né? Mas o ponto que eu estou querendo discutir aqui é mais a questão realmente da fluidez do Assassin's Creed 2 para o Brotherhood. O que que você ganhou, né, em termos de jogo? Cara, ganha do 2 pro 3, no 3 você tem um negócio, tipo assim, você constrói a sua guilda. Aí você ajuda uma galerinha que tá lá sendo atacada na cidade, eles viram seu assassino, você pode chamar eles em missão, né? Isso, do 3 em diante, isso tem na série. Uhum. Mas, e aquela coisa de Tower Defense lá que apareceu lá no... Não, aquilo é uma mecânica escrota no Revelations, mas que depois que você aprende, é facilmente evitá-la. Caso você seja alguma pessoa bizarra e goste daquilo, pra você provocar ela no jogo, é bem fácil. Mas caso você queira evitar, é bem fácil também. Tipo assim, na primeira vez, como você não sabe bem, você é obrigado, ela aparece no seu jogo. Aí na segunda vez que eu joguei, cara, eu sabia como evitar aquela merda, não teve problema com aquela porcaria. Porque é chato, cara. Aqui Tower Defense é escroto, tanto que... No 3 não tem, não. Porque esse é aquele tipo de escolha que... Não sei se dá pra ver, talvez seja mesmo tentativas mesmo da equipe, né? Porque você vê que eles sempre introduziram algum elemento uma mecânica nova, né? Porque, tipo, eles apresentaram um multiplayer que foi muito bem visto, né? Multiplayer... Sim. Começou, foi no 2 mesmo que introduziu? Ou foi depois? Não, acho que é no... No Brotherhood é uma Revelation. Eu não jogo, então. Uhum. Parece que foi muito bem visto lá, que a ideia do multiplayer. Você fica mais na mocada, mais tranquilo, em vez de ficar todos esperando. Sim, e ele tem ligação na história, né? O multiplayer, ele é ligado na história. Uhum. Não é só um multiplayer pra ter multiplayer. Eles criaram o multiplayer, mas colocaram. Você tá ali porque faz sentido você tá ali. Porque isso eu até acho interessante, porque por mais que a frequência de lançamento de jogos seja tão grande, né? Porque tem o quê? Um por ano? É. Tirando que o primeiro foi em 2007 e o segundo foi em 2009. Aí do 2009 em diante é todo ano. Então, por mais que as reviews, eles conseguiram inovar bastante. Porque, tipo, cada vez você está trazendo uma mecânica nova. Mesmo de, por exemplo, a questão do Tower Defense aí ter sido bom sucedido, pelo menos eles estavam com. Eles tentaram, né? Caso você, como eu falei, caso você goste daquilo. E. Cara, também tem outra coisa, né? O Assassin's Creed, aí já voltando mais pra ideia do jogo. Ele não só ambienta você no sentido histórico, ele faz uma ficção histórica, é isso? Do passado. Sim. E nisso ele inclui elementos que vão aí envolver, né, a parte dos templários, né, essa história que sempre dá pano pra manga quando você quer colocar alguma conspiração. Conspiração antiga é templários, né, hoje em dia, né, é regra, né. Exatamente. Você faz Sim. conspiração hoje em dia, é Mirate. Você faz conspiração no passado, são templários. E queria entender um pouco, porque assim, eu realmente não joguei, né, a única coisa que eu vi até agora foi revista em quadrinho, né, que conta a história lá do Russo, e estou para ler os livros, né, já visualizei eles, já estou querendo começar, só que ainda não comecei a leitura deles, porque tem outras coisas na fila. Mas a pergunta é mais ou menos a seguinte, o que que tem de... qual é o fundamento da história? Qual é a história de Assassin's Creed por dentro, assim, né? Quais são os aspectos mais importantes? Então, acho que primeiramente a coisa que a ordem é baseada, né? Que é no nada é verdade, tudo é permitido. Eles primeiramente entraram em um conflito, né? Com os templários por causa disso. O templário quer levar a ordem através do controle, enquanto o assassino quer levar a ordem através da. Sim, você tá no seu direito de. Você não precisa ser obrigado. Você faz o que você quer da sua vida, cara. Você tem controle da sua vida. Outros templários querem controlar a galera e todo mundo ser o bando de cabrinha no rebanho. Mas, cara, E olha aí. só, a gente tá vendo o jogo todo pela visão dos assassinos, é isso mesmo, cara? Sim. Aqui, olha Apesar de, só, tipo assim, é muito fácil pro cara cara. falar assim, ó, todo mundo pode fazer o que quiser, mas o cara é o mais forte mesmo que tem por ali, entendeu? Ninguém pode fazer nada contra ele. É muito fácil Sim, falar isso. ele fala isso, tipo. O personagem te mostra isso. Tipo assim, ó. Tá tentando levar a ordem, mas ele tá matando gente. Ele tá querendo deixar cada um ter a sua escolha, mas ele tá matando gente. Ele tá fazendo escolhas. Mas querendo ou não, cara, eu quero acreditar. Se você tiver um jogo em que você não acredita nos ideais do protagonista, não faz sentido, cara. Acho que esse é também um dos problemas do 3, mas a gente vai chegar lá. Mas o jogo, tipo assim, a gente apresentou um cara, me faz acreditar no cara, velho. Me mostra as coisas, me mostra que ele tem. Tipo assim, o Altair e o Ezio, eles acreditam no que ele faz, cara. Eles matam, matou todo mundo, mas eles acreditam naquilo. Eles acham que estão fazendo certo. Então pra mim já tá bom, cara. Eu quero acreditar no personagem e isso que eles estão me mostrando. O personagem já acreditando no que ele faz, já tá bom. Cabe a você, como jogador, julgar se aquilo é certo ou errado. Mas o personagem tem que acreditar no que ele faz. Se matar um cara assim, ah, meu Deus, mas eu não devia ter matado esse cara, até eu não. Aí é sacanagem. Poxa, não, sim, eu não tô discordando da decisão que o protagonista toma, né, que é com base no que ele acredita. Mas a questão é, né, que a gente joga todo na visão do personagem que tem realmente aquela filosofia. Só que a filosofia que eu sempre achei muito estranha, o pessoal gosta dessa filosofia, né, nada é verdade, tudo é permitido, mas pra mim, eu acho ela muito, muito estranha. Eu falei, parece que é a coisa lá do. Como chama? Do Lavey lá, da Bíblia Satânica. Esqueci, que nem o É só Raulzito dar fala. os feitos, poxa, né? Exatamente. É tipo assim, nem aquela, né, cara? Nenhum dos lados é Faz o que bonzinho, tu nem queres, os pois é tudo da assassinos. lei. Faz o que tu queres, pois é Isso. tudo da lei, gente. Viva a sociedade alternativa. Acessar a memória genética lá do Desmond para ver os outros assassinos é para descobrir exatamente o quê? Quem que. Agora eu não lembro se eles criaram o planeta ou se eles já chegaram, mas já estava criado. Tipo assim, a primeira galera, os primeiros humanos que tiveram no planeta Terra foi a primeira civilização. Eles eram muito desenvolvidos. Então, tipo assim, eles eram muito, muito inteligentes. Várias coisas, até que aconteceu uma merda, eles explodiram a civilização, cagaram a porra toda, e aí começou a nossa, né? Então, esses caras da civilização, eles fizeram umas paradinhas, que eram lá os pedaços do Éden. Esses pedaços do Éden, ele te controla mentalmente se você quiser a pessoa. Entre outros, um dos seus vários poderes, um deles é controle mental. Então, como os templários querem a ordem através do controle, para eles, essa paradinha é o canal, né? Então, então a Abstergo, que é o. Os templários no mundo real, no mundo de hoje, né? No mundo real, no mundo de hoje, é uma empresa chamada Abstergo, né? Eles sequestraram o Desmond por causa disso. Pra achar os pedaços do Eden pra controlar a porra toda. Então acaba sendo um tipo de ficção histórica que é. Que acho que tem um nome informal de história secreta. Que basicamente assim, você pega os eventos históricos. Uma mistura, né, entre ficção científica pela parte do aí, as pesquisas, a parte do de hoje em dia. E também tem um aspecto aí de ocultismo, né? O que eu tô falando, falando basicamente de história secreta, é assim, você pegar o mundo normal mesmo, por exemplo, sociedades normais, eventos, localidades que, históricas mesmo, e aproveitar o que a gente não conhece deles, ou seja, porque tem muita coisa na história que a gente simplesmente não sabe, e inventar uma narrativa usando esses buracos. Um exemplo disso, que não é um exemplo muito bom, mas é um exemplo, é, por exemplo, é o exemplo, o Abraham Lincoln, o caçador de vampiros. Não, cara, dá. Claro, tipo. Eu não tô falando sério, velho. É um exemplo tosco, mas. Até meio mal feito, mas assim. Tipo. Ele pega. Fala o homem que matou Getúlio Vargas, cara. Jô Soares faz isso todo livro dele falou sobre isso. Não, mas. Pode ser também, eu tô falando que eu vi esse filme recentemente. Você pega exatamente aquela ideia de que. Abraham Lincoln foi o cara lá que foi responsável pela liberação dos escravos nos Estados Unidos. Você pega esses mesmos fatos gerais, mas dá uma outra interpretação. Ele não estava necessariamente liberando os escravos, ele estava combatendo os vampiros, que os vampiros eram donos de escravos, sabe? Tipo, mais ou menos assim. Esse é um exemplo mal feito, né? Mas tem exemplos bem feitos aí que não tô lembrando. Mas acho que a ideia é essa: você pega a história mesmo, você pega. Que eu acho que esse é o grande atrativo. Coisa, né? Você pega localidade, você pega a Renascença, você pega, sei lá, o Leonardo da Vinci, você pega esses caras todos reais aí e costura eles numa história fictícia pra dar mais verossimilhança pra uma história que você tá inventando. Então isso é uma história interessante. Aliás, o Da Vinci aparece no Assassin's Creed. E é personagem importante, porque ele é. Ele conheceu o Wesner, que ele tava lá em Florença, né? Ele era pintor em Florença e começou a pintar uns quadros pra mãe do Wesner. Até que ele vira amigo do Wesner e constrói. Ele constrói uma Redem Blade diferente pro Wesner, né? E vários equipamentos pro Wesner. Ele faz importante. Até que ele é um cara legal, porra. É o Leonardo da Vinci, né, mano? Técnica Dan Brown de literatura. Exatamente. Dan Brown. Isso é uma das coisas. É uma das coisas legais, né, da série. Péssimo exemplo, mas é isso, né, cara? velho, acho que isso aí é uma muleta, velho. Acho que tem que arranjar uns outros exemplos melhores. Cara, outro ponto interessante, antes da gente chegar no quadrinho, queria saber o seguinte: Guilherme, você leu os livros? Não. Eu sou a orelha daqui, velho. Rafael, você leu os livros? Sim. Não todos, mas. Então, cara, então. Li o 1 e o 2. Mas como que são essas. Qual é a relação do livro com o jogo? O livro é só uma adaptação. Tipo assim, e que isso que eu falei, que vamos falar mal dos livros agora. E tipo assim, eu não joguei o AC1. Então fui lá e li o livro. E foi legal ler o livro. Tinha uma parte que ele é maçante, o escritor, tipo assim, não escreve bem, mas eu queria. Eu gostava da série, eu queria entender o Assassin's Creed 1, que eu não queria jogar. Fui lá, li o livro. Beleza, foi legal. Eu também não tinha jogado 2 nessa época. Então vamos lá, ler o livro. Li, porra, também foi. Aí foi bem mais legal. Eu já era o Wesley, né? O cara que, porra, é o Wesley. A história também já era melhor. Pá, legal. Aí eu tinha comprado os 3, né? Primeiro. O 3 vai. É uma adaptação do Brotherhood. Eu já tinha jogado o Brotherhood, né? Falei, vamos ler esse 3. Cara, que coisa chata. Ele simplesmente pegou o jogo e fez um livro. Então, assim, os livros são bons pra. Você quer entender Assassin's Creed e não quer jogar o jogo? Lê o livro. Mas se você já jogou o jogo, cara, passa longe do livro, porque é muito ruim. Que parece um contrassenso, né? Porque se pensar. Porque. tá até uma onda assim, né? Eu passo lá na livraria e tá um tanto de livros baseados em jogos, né? Tem livro lá do Diablo, tem livro de World of Warcraft, tem lá do Assassin's Creed também, tem de Halo, tem de um monte de coisa, né? Só tem, parece que tá começando a investir nisso de adaptações de jogos para livros. Pra mim, toda a ideia parece pegar o pessoal que já é fã do jogo para gastar um pouco mais de dinheiro com esses livros, né? Com Porque livro. já tem um Então. cara para se fazer uma coisa assim que o cara que vai jogar não vai gostar do trem. Qual é o nível da pessoa assim? Não quero dizer, porque às vezes tem. O Rafael às vezes pode ser um caso à parte, entendeu? Ele quer jogar o jogo, como a gente viu já no episódio sobre adaptações, que ele quer fazer uma coisa numa mídia e na outra mídia ele quer ter uma coisa nova sobre aquele mesmo assunto. Porém, tem um público muito grande que quer realmente a repetição, né? Na verdade, a grande discussão que geralmente a gente vê, que a gente vê de adaptações, é que as pessoas elas querem que reprise, né? Quando chegar no livro, pro filme, se o filme não tá igual ao livro, não, o livro é melhor, né? Então, o ponto é, às vezes a pessoa quer repetição, então o que é ruim para um nicho pequeno, às vezes é o sucesso para grande maioria. Cara, é como eu falei. Eu Ou não não? acho que o cara escreve bem. Eu li os dois primeiros, porque eu falei tipo assim, eu quero entender a história e eu não sei se eu vou jogar esses jogos. E aí eu li e foi legal. Quando eu cheguei no Brotherhood, em que eu sabia a história, a escrita do cara não é interessante. Eu comecei a ler e falei assim, ah, eu já joguei isso, vai ser essa mesma historinha, eu larguei mão. Ah, então esse é o ponto. A escrita do cara é ruim, né? Isso, eu achei ruim. Pra mim foi muito ruim. Eu, como falei, eu li os dois primeiros no meu interesse da história. Eu, tipo assim, eu ia ler independente se fosse a escrita fosse boa ou ruim. Eu ia ler porque, ó, eu quero Sim. saber o que aconteceu nessa época do Assassin's Creed. E Aceitou, eu li. né? Não, tá bom. Passa isso aqui, eu quero É. saber a história. Passa, Aí vambora. quando chegou no livro em que eu já sabia a história, em que caiu nas costas da escrita dele, que tinha que ser interessante para me fazer ler, eu li 20 páginas e ó, tchau. Então é a técnica UV-Ball, né, velho? A técnica que o UV-Ball usa para fazer os filmes, ele usou pro livro, né? Porque é isso, né, velho? O UV-Ball fazia isso. Ele, tipo, ele vai fazer a adaptação de um. Com certeza vai ter um fã de jogo que vai assistir. Nem que seja para falar mal, mas vai assistir. Então já tem um público. Então, Sim, o tipo, é a público que mesma fala mal é o público adaptação. do livro. É, ó, mesmo que seja pra falar mal, pra xingar depois, pô, dane-se, né, velho? Você pagou pra assistir esse trem. Então parece que é mais ou menos a mesma ideia. Puxando, só pra entender, o Rafael, eu tô puxando isso aqui atrasado, mas qualquer coisa corta e joga isso pro começo. Mas o Assassin's Creed, ele tem uma história, e essa história é fundamentada no objeto, não é isso? Nos objetozinhos lá. Se Sim, quiser está. história que a gente não está contando a história linear de Assassin's Creed. Quem quiser acompanhar a história linear, vai lá ver o Crazycast Assassin's Creed que o Maia fala tudo lá, né? Mas um ponto interessante a comentar da história é que ela é baseada em objetos, né? Os assassinos, eles não só são assassinos, como eles têm o objetivo muitas vezes pegar um determinado objeto, e o Rafael referenciou a maçã aí, né? É os pedaços do Éden. Os pedaços do Éden, obrigado. E o que que são esses pedaços do Éden? Como eles são e como que é isso daí? Então, como eu falei, essa primeira galera que chegou no planeta Terra, lá, a primeira civilização, eles eram mega desenvolvidos, então eles criaram várias coisas. Então, tipo assim, eles são baseados na mitologia romana. Então, tipo assim, tem lá a Juno, a Minerva, o Júpiter, Marte, Escambau. São os deuses, são o nome dos deuses romanos nessa galera. Tipo assim, eles não eram deuses, mas eles eram muito mais desenvolvidos. Então, criaram N coisas, né? Tanto que dessas criações deles, uma foi a que acabou com o mundo deles, né? Com a civilização deles. Você deixa quieto. Cara, eu não sei, tipo assim, te explicar o que que ele é. Tipo assim, é um pedaço de ferro tem poder, cara. Pedaço de ferro. Esse é o portão, cara. É uma das grades do portão, eu sempre fico pensando. Cara, tem vários formatos. Tem formato de cetro, formato de maçã mesmo. É realmente. Não sei o que. Não é explicado o que eles colocaram naquilo. É uma MacGuffin, né? Ter aquele poder. É uma MacGuffin. Pra quem não sabe, MacGuffin é. Como assim? É o objeto que é o objetivo da. Do plot, da trama. Dane-se pra que ele serve. Ele é o objetivo. Não, como os caras eram mega desenvolvidos, eles faziam várias experiências. Uma dessas experiências fez essas paradas, né? Não é explicado porque eu acho que, tipo assim, também não precisa. Simplesmente dá outro objetivo e vai atrás. E esse pedaço do Eren, ele tem N poder nele. Com o seu uso no jogo. Ele mata uma galera absurda de uma vez só. Ele tem poder de controle mental. E de conhecimento em si, né? O Altair, como ele conviveu muito tempo com o pedaço do Eren, com a maçã, né? Com o formato de uma maçã. Ele teve muito conhecimento. Tanto que ele cria aquela arminha que eles usam, né? Fica no pulso, você puxa um cordãozinho e sai um tiro. Tanto que ele escreveu o Codex dos Assassinos. Quem escreveu foi o Altair. Aquele tempo que ele conviveu com a maçã, o conhecimento que ele adquiriu com ela, cara, é inimaginável. Maçã, que é a questão do. No Éden seria, tipo, teria sido tipo o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Então todo mundo tendo essa metáfora aí, né? De associar a maçã com o conhecimento. É, e tanto que a história da primeira civilização é essa, né, cara? Quando eles tentaram, instigaram demais, fizeram coisas demais, eles chegaram ao fim deles, né, cara? Destruíram ela. É, eles se destruíram. Então, mas aí que vai chegar o ponto, né? Vamos falar do quadrinho, porque vai chegar no ponto dos objetos que eu quero discutir. No quadrinho, conta a história, ele deixou essa história do é o Desmond, né? É, deixou de lado a história do Desmond e dos seus antepassados e focou no Daniel Cross. Exatamente, é quanto o Daniel Cross. E o antepassado assassino do Daniel Cross viveu na Rússia, né? Antes dos antepassados assassinos dele. E conta a história lá, ele vai lá e enfrenta o Kizar e tudo, porque ele tava querendo encontrar um cetro. Aí ele encontrou o cetro. Beleza. Sem querer dar muito spoiler da história, que isso aí é fácil de encontrar aí em qualquer locadora aí do Paulo Coelho. Em determinado momento, ele pega isso, aí tem um clarão. E aí o que aconteceu? Qual era o poder do cetro? Dar um clarão? Destruir meio mundo? E só isso? Cara... Olha, eu falei que ia dar spoiler, mas é spoiler, desculpa. Então... Não, já foi. A parada tem N poder, né, velho? Os pedaços do Éden, eles são tipo assim, imagine como eles fossem uma força viva. Então, tipo assim, se alguém que tiver no controle deles for uma pessoa fraca mentalmente, o cetro vai dominá-la. Se ela for uma pessoa forte mentalmente, ela que vai dominar o cetro. O Altair era uma pessoa forte e dominou o cetro. Teve um outro assassino da mesma época dele que teve... Cetro não, dominou a maçã. Teve outro assassino da época dele que teve em posse a maçã, mas a maçã que dominou ele. Então acho que Steve isso Jobs. É uma... É, acho que isso é uma... acho que essa é uma característica, né, de todos os pedaços do Éden. Que é a característica de um anel, velho. Vamos ser claros aí, isso aí é um anel. E cara, tipo assim, eu não sei quais são os poderes. Ele tem consciência, né? Tem um certo... Isso, né, cara? E os poderes daquilo, né? Eu não sei até onde eles vão, o limite deles. Eu já vi eles serem usados pra matar uma galera, ter poder de matar uma galera considerável. E ter poder de controlar mentalmente uma galera considerável. Eu não sei qual poder vai além disso. Uhum. Que tem mais poder, tem, mas que a gente não sabe, né, cara? Aquilo é, como eu falei, aquilo é uma porcaria poderosa pra caralho. Quem tiver em controle daquilo e quiser fuder a porra toda, ele vai fuder a porra toda. Ah, então tá certo então. Mas Aí, já terminando então de puxar do quadrinho, que aí realmente a história do quadrinho é muito boa mesmo, né? Eu li. Tem só um momento que não é nem, como eu já conversei com vocês, não é nem a questão ser um erro da história, né? Mas eu não concordo com o personagem, né? Quando ele tinha o objetivo dele na mão e então retrocedeu, né? Mas fora isso, a história seguiu muito bem. O Daniel Cross, pra mim, tem muito mais culhões aí do que tudo que o jeito, né? Afinal, Então, ele é, fica. ele é o sucessor de um russo, né, mano? Tem descendentes russos. Ele tem o gene da foda-cidade russa, Não, mas é o né? que o Guilherme tinha falado, né? Por que ele é melhor? Porque ele é russo, né? É, pronto, não precisa explicar mais, né? É, cara, é que era. Russo, não precisa explicação. Os quadrinhos, pra mim, é aquele negócio: universo expandido. Um mundo perfeito em que as coisas expandissem. Aquilo é a perfeição, cara. Eles pegaram a história, criaram um outro personagem, que é muito legal. O Daniel Cross em si, ele é muito melhor que o Desmond. É bem mais legal com o personagem. E apresentaram um antepassado fodão. E além daquela ser uma história separada, ela faz todo sentido na série, né? Então, mas depois disso tudo, então, depois de ter lançado 4 jogos, ter lançado 3 livros, ter lançado revista em quadrinho, eles chegaram e anunciaram um Assassin's Creed 3, que se passaria nos Estados Unidos, durante a Revolução Americana. E no começo, como já tinha comentado, começou aquele momento de agitação e tudo, novo Assassin's Creed, vai contar a parte da Revolução Americana, Cara, é um vai novo ser período foda, vai histórico, ser né, cara? tudo. Pois é, mas a gente já começa assim. Então, Rafael, o que que foi Assassin's Creed 3 pra você? Então, eu conheci a série no Brotherhood, né, cara? E gostei, do Revelations foi foda. Eu tava realmente muito empolgado por 3, né? Fazer, ó, novo período histórico, né, cara? A Itália renascentista é foda. Constantinopla, na mesma época, foi foda, mas, cara, vamos sair dessa época e coisas novas. Mostrou os Estados Unidos, então, ó, beleza, cara. Planícies imensas, né, que é mostrando os três, cara, o problema é que, tipo assim, o hype. A Ubisoft investiu milhões na porcaria do marketing. E uma das coisas que eles mostraram era um mundo gigante em que você poderia explorar e ia ser legal, né, cara? Aquele sistema de parkour nas árvores. Nos trailers, aquilo é muito legal. Mas aí chega na porcaria do jogo, aquilo é uma merda. O mundo daquele jogo, apesar de ser imenso, é uma merda. Não acontece porra nenhuma. Sério, foi. Cara, além de ser um jogo ruim pra história, Assassin's Creed 3 é completamente cagado. Cara, pra você ver como que muda as épocas, né? Porque isso que ele tá falando é um mundo gigantesco, mas não acontece nada. Quem teve a oportunidade de jogar Tomb Raider, né? Tinha um mundo que não era tão gigantesco e que não acontecia nada da mesma forma, né? E era o melhor jogo da época disparado, mas hoje em dia mudou o nível, né? Tem que tá acontecendo alguma coisa no mundo. Mas a questão é a seguinte, por quê? Não, tá bom, o mundo não acontece nada, mas por que que a história é cagada? Vamos lá. Primeiro ponto, o Connor. Ele vira um assassino por quê? Ele pega no pedaço do Éden, esse pedaço do Éden fala pra ele: olha, você tem que ser assassino. Aí ele pensa assim: ah, eu tenho que ser assassino. Então vamos ser, né? Se o um pedacinho de pedra falou que eu tenho que ser assassino, eu vou ser assassino. É, mas qual É o pedaço do caso da Éden mente que ele fraca, achou? então. É, É, o que depois o. do virado, né? Exatamente. Cara, mas tipo assim, é muito bizarro. A parte no jogo é: ele chega lá na anciã da aldeia dele, ela fala: ah, meu filho, pega aqui na pedrinha, pega aqui. Aí ele pega lá na pedrinha e tem uma elevação espiritual lá. Aí que é uma parte do jogo que ele vira uma águia, vai passando por vários cenários, tudo destruído. Aí a Minerva falando: não, você tem que salvar o mundo, tem que virar assassino pra salvar o mundo, senão a porra toda vai acabar. Aí ele Ah, é sai lá daquela. ótimo, né? Ótimo. Duas coisas, né, cara? Todo índio tem que virar águia. Todo índio, ele uma hora o índio vira águia. Ou vira urso. É, tem outra opção. Mas águia é símbolo dos gringos também, né, também, né? Águia americana, águia careca. Aí você tem que salvar o mundo, então. Você vai virar um assassino para matar pessoas e salvar o mundo. Não, aí é tipo assim. Chega no final dessa jornada sua como águia, vendo o mundo acabado, ela mostra os símbolos assassinos. Fala assim, olha, você tem que ir atrás desse símbolo. Aí ele sai desse negócio transcendental dele, né? Aí desenha lá os símbolos assassinos no chão. A mulherzinha da aldeia fala, ó, você tem que ir para aquele caminho atrás desse símbolo. E que é isso, cara? Mas beleza. Eu relevei isso, essa parte idiota de virar assassino. Vamos pro jogo. História assim, então beleza. Você lá, o Connor, lá na época da Revolução, você conhece um assassino lá que tá na merda. Você vira seu mentor, sei lá, ajuda ele. E começa a sua batalha contra o seu pai, que é o rei Tanken. Aí você vai indo, cara, pelas N épocas da Revolução, né? O começo do festa do... Como que a porra toda começou, né? Lá na festa do chá de Boston, você provoca aquilo, você tá lá ajudando, né? Provoca a festa do chá? Você tá lá, você faz ela. Você e aquele grupo dos Sons of Liberty. Você é dos manos lá. Ah, você então... É Sons of Liberty. Então, isso é de novo aquela coisa, aquele tema da história secreta, né? Tipo, foi, na verdade, foram os assassinos que provocaram. Começa a separação lá da América da Inglaterra. E ele tá lá, né? E ele fazendo as coisas. Ele mata uma galera, vai matando líderes, né? Dos ingleses, e tereré, tereré, vai lá ajudando o George Washington e os americanos. E tereré, tereré. É que ele mata a galera toda, faz a revolução dos Estados Unidos. Aí, tipo assim, por que que o Desmond teve que entrar na memória do Connor? Tava lá em 2012, como eu falei, o mundo todo vai acabar. Na história do jogo, o mundo ia acabar em 2012. Aí tava lá ele e o Desmond. Dentro de uma... Até que ele acha, tipo assim... Os deuses levam ele até uma caverna nos Estados Unidos, né? Essa caverna era, tipo assim... Se ele entrasse lá... Lá que ele ia ajudar... a salvar, né? Lá ia ter uma máquina que ia salvar a porra toda. Ele entra nessa caverna... Só que pra ele ligar a máquina... Precisava de uma chave, né? Aí é atrás dessa chave que ele entra na memória do Connor. E vai o Connor lá, mata o Tereréu, mata o pai dele, mata o outro amigo do pai dele e pega a chave. Aí você volta pro Desmond. O Desmond vai lá, no lugar onde tá a chave, pega a chave, volta pra caverninha querida dele. Ele vai lá, coloca a chave no buraquinho, roda a porra toda e abre o portal lá. Aí ele entra no portal. Aí quando ele tá nesse portal lá, bizarro, a Juno, que é a Juno, que é a mitologia, é a rainha do... É a esposa do Zeus. Esqueci o nome grego dela. É a Hera, isso. Então, a Juno começa lá a falar pra ele, olha Desmond, pra você salvar o mundo, você tem que me soltar, porque aí você me libertando daqui, eu vou salvar o mundo. Aí chega a Minerva e fala assim, não Desmond, você não pode soltar a Juno, porque se ela fizer isso, ela vai destruir o porra toda. Aí fica lá aquelas duas falando na sua cabeça, até que o idiota do Desmond fala assim, não, foda-se aí Minerva, eu vou soltar a Juno porque eu quero liberar o mundo. Aí ele vai lá e que Minerva é Atena, né? É. Aí ele vai lá, coloca a maçã num pedestal, se sacrifica... Atena, então, resumindo. É. E ceia? É. Aí você ficou puto, velho. Chegou lá, quebrou o palco, velho. Aí ele coloca lá a maçãzinha num pedestal, se sacrifica. Aí ele liberta a Juno, né? Aí a Juno, agora que eu estou libertada, eu vou dominar o mundo todo. E aí acaba o jogo. Caramba! Ou seja, cara. Né? Engraçado assim, que primeiro, o resumo do Rafael da história. É aquele resumo que parece que o cara tá o mal humano, né? Chegando assim, chegou, botou a chave, girou a chave no portal, entrou no portal. Aí o cara foi chegando ali, aí as duas batendo uma bala pra ele. Aí o cara fala, desprezou a Atena e se deu mal, viu? Então, nunca despreze a Deus da sabedoria. Isso, cara. Nunca se despreze a Atena. Então, né? Chamar a Deus da sabedoria por uma razão. Você se sacrifica. Lá, o Desmond se sacrifica, né? Pra salvar o mundo, tá, beleza. Isso até acredito, vai, beleza. Aí liberta a Juno, ela faz isso, cara. Ela dá uma risadinha maléfica, fala, teve teu bom agora. Não, teve não. Agora que eu estou livre, eu vou conquistar o mundo. E pronto. É o fim. Essa risadinha maléfica da Juno? Tem risadinha maléfica, sim. Cara, para o YouTube. Bota a risada da Cruella. Tinha que ser uma risada, risada maléfica, né? Cara, e é isso. Isso sem falar, quando você descobre essa caverninha, pra essa caverninha funcionar, ela precisa de uns bastões de energia. Aí o Desmond já tá nesse bastão de energia. Um deles, inclusive, tá lá no Brasil, lá naquela missão do Brasil. Você tem umas três missões dessa, em que você sai pelo mundo atrás desses bastãozinhos de energia. Um desses bastão tá numa sede da Abstergo. Você chega lá na sede da Abstergo. Aí tá lá, você pegou o bastão. Quem que apareceu lá? Tan, tan, tan, tan, Daniel Cross. Que, olha, caso, como você leu na HQ... Já era Daniel Cross. Sim, já foi spoiler tudo. Daniel Cross, antes ou depois de ter matado o camaradinho? Depois. Caramba. Como, vai, continua então. Como você bem, sabe, né? Vamos contextualizar a porra toda. Daniel Cross, ele era um garoto assassino. Que ele foi... Os Templários sequestraram ele, né? Criaram ele. Ele foi criado pela Abstergo. Com uma programação mental de infiltrar nos assassinos e matar o líder. Tanto que na HQ é a história disso. A Default. Que ele... Tanto por isso o quê? Que o Desmond, ele é um assassino fodido. Os assassinos depois, nos anos 2000, eles estão uma merda por culpa do Daniel Cross. Então, tipo, se o Daniel Cross infiltra na organização... Conhece todas as instalações até que ele é apresentado ao mestre, né? E ele mata o mestre. É, fazendo a sua programação básica lá dos assassinos, dos Templários. Aí depois mostra que, tipo assim, graças às informações dele, todas as bases assassinas são conhecidas. Aí os Templários limpam, cara. Fazem a limpa. Aí até que vamos agora voltar ao AC3. Você tá lá na sede da Abstergo, já foi pegar o bastãozinho de energia, apareceu ele, e tá mega maluco. Ele já era meio maluco, mas ele tava modo maluco total. Aí ele sai lá correndo, você corre atrás dele, uma missãozinha mal feita, como todas as missões do Desmond são, mas beleza. Aí até que lá, você mata ele. Pronto, beleza. Mata o Daniel Cross? Você matou ele, vai embora... Sim, o personagem da série, poxa. Então, eles nunca tinham colocado o cara na série. Então, tipo assim, cara, ele é jogado. Quando eu joguei. Ele é jogado no. Tipo assim, toma aí, Daniel Cross. Quando eu joguei o jogo, eu não tinha lido HQ. Então apareceu aquele cara, eu falei, é? Quem que é esse mano? Vou matar ele. É, 5 minutos depois eu tava lá matando esse mano. E aí, quem é esse mano? Não, é totalmente jogado. Depois que eu li a HQ, eu falei, sério? Eles pegaram esse cara foda, jogaram ele naquela porra daquele jogo e mataram o filho da puta. Puta merda, mano. Você matou? Eu não. Você sim. Então, cara, isso é uma das coisas, tipo assim, eu já não... Depois que eu terminei o jogo, eu já não gostei dessa merda. Aí depois que eu li a HQ, puta que pariu, cara. Não, cagaram com a porra toda, velho. Mas aí até uma coisa que eu acho que talvez tenha sido uma falha, uma, pelo menos uma das muitas, né? É que eles colocaram um momento de escolha, né? Basicamente entre a... Não é escolha. Não, calma, é isso que eu queria dizer. Um momento de escolha do personagem entre a Minerva e a Jun, sendo que você mesmo não faz a escolha. Então, eu acho que isso aí pra mim já foi uma falha, porque... Pra que apresentar a ilusão de escolha, sendo que fatalmente vai fazer a escolha errada? Porque, tipo, cara, nem ilusão de escolha é. Pô, tipo... Far Cry 3 é um exemplo, cara. A única missão de escolha que você tem é o final do jogo. Você pode ir pra um lado ou pro outro. Eu tava lá que você diz no AC, cara. Então, e mesmo assim, não, por quê? O que eu entendo, assim, do que ele tá falando, que é questão mesmo de estrutura. Seria, já que vai, no final, você vai ter que ser enganado pela Juno, poderia ter você não ter tido essa opção de escolha. Você ter chegado lá, e o fato de você ter chegado lá já é o suficiente pra se soltar. E você descobre que tudo que você fez é errado, você se arrepende de tudo. Mas você não teve escolha, você pensou que tá fazendo certo. Exatamente. Ou isso você pensando. Porque, por exemplo, se acontecesse assim, todo momento eles não te dessem escolha, mas dessem pistas para você de que a coisa tá meio esquisita, daí você podia se sentir muito inteligente e falar assim: olha, o Desmond está fazendo besteira, mas eu acho que o negócio o buraco é mais embaixo. Daí, quando finalmente acontece, você pode falar: ó, velho, eu sabia. Agora, quando você coloca uma escolha evidente assim na sua frente, você já tá gritando lá: não, não faz isso, seu idiota, sabe? É como porque Você a não sua pode fazer nada. identificação da. É, você tá gritando lá: não faz isso, seu merda, você tá fazendo uma besteira. Tipo, daí você fala: não, faz sim. E Aí é quando você exatamente faz a isso. besteira, é. A Minerva lá argumentando com ele e fala: olha, se você. Ela foi uma das que causou merda no nosso mundo. Se você soltar ela, seu filho da puta, ela vai foder com o seu mundo. E o retardado vai lá e solta a vadia. É, isso aí realmente, isso aí foi pra mim, foi falha mesmo na contação da Foi, história. cara. Eu, tipo assim, como a gente já falou no cast de personagens, eu não gosto do Desmond, eu achei o personagem ridículo. Mas durante os outros quatro jogos, ele era o principal, e esse, o Monster Slayer 3, foi o final da história dele. Se ele vai voltar, se ele vai estar vivo no AC4, aí eu não sei. Mas terminou com ele sendo morto. Então eu tô achando que esse foi o final da história dele. Então toda aquela jornada que eu passei, pra, tipo assim. Tem um final de Revelations. É lá o Wesker falou pra ele: olha, eu sei que eu tô fazendo isso, mas não é pra mim. Eu tô fazendo isso pra você salvar o mundo aí. Tô vendo tudo isso por conta de você. Tudo isso não fez sentido. Mas aí que Tudo isso foi tá, uma merda. o Desmond, ele pode não ser um personagem foda, mas ele poderia ter sido um personagem trágico. Você ainda pode ter um personagem que termina em tragédia e ser um personagem interessante. Mas o É isso que eu ia problema é falar, quando você porque pensa assim. ele é o O herói problema é quando você falido, pensa. né? Sim, O exatamente. Desmond, Isso ele sai do acontece. caminho do herói falido. Porque se for pensar, por exemplo, heróis de diversos mitos e tudo mais, se for pensar, por exemplo, o Arthur, o Rei Arthur, é um personagem trágico, porque ele termina sendo com a esposa dele traindo dele e ele com um ferimento mortal na cabeça sendo levado para Avon. Isso é um final trágico. Muitos heróis têm final trágico, eles não deixam de ser menos fodas por causa disso. Ele pode ser um personagem extremamente foda, mas é com final trágico. O problema Tipo é. o Daniel Cross é um, cara. O Daniel Cross é Então. um. O problema é quando você faz um personagem que é idiota. Ninguém se identifica em qualquer. Por mais que a gente faça idiotice na vida real, ninguém se identifica com um cara que o problema dele foi ter sido idiota, fez uma escolha imbecil. Tipo, numa questão de múltipla escolha, ele marcou a escolha errada, sabe? Sim. Isso é uma coisa mais anticlimática da história. É possível de se fazer. Cara, esse, tipo assim, o Assassin's Creed 3 foi uma conjunção de coisas. O jogo em si, caso a gente for falar, o jogo como mecânica, como jogo, é uma bosta. Como história, até esse momento tava tipo assim, não tava nem fedendo, nem cheirando. Tava, beleza. Eu esperava mais, mas também não tá um cocô. Aí chega nesse final, é a bosta completa. Pois é, Mas cara, pelo mas menos os elementos de navio pelo menos foram interessantes. Foi a introdução nova que foi boa, né? sim, vamos falar sim, sim do jogo então. mas esse que é o ponto. O acabou Assassin's Creed 3, deu merda no final. Aí, ou qual seria o caminho? Ou acabou, deu merda mesmo, o final era esse, vocês fizeram mal, jogaram a jogar à toa. Ou agora, mas lançar agora Assassin's Creed 4, o trailer, não é isso? Sim. E o que que tá se apresentando nesse trailer aqui? Eu não vi também. Eu vi, cheguei a ver Cara, rapidamente ele. trailer piratas. O jogo, tipo assim, quem mostrou no trailer vai contar a história do Edward Kenway, que era avô do. Vai virar avô do bosta do Connor. Cara, pirataria. Navios, batalhas no mar, você invade outro navio e fatiando a galera. Cara, A única coisa boa que tinha na C3. Mas aí que tá, velho. Aí tem um aspecto interessante. Se eu pensar, porque tá na mesma. Como dizer, tá na mesma linha hereditária. Mas andou para trás, né? Sim. Porque a ideia é porque você vê até que faz sentido. Porque o Desmond é um americano. Não teve que ir lá da. Constantinopla. Cara, o Altair é lá de Jerusalém, né? Aquela região. Ele veio desde lá, passou pela Itália. E até. Passou pela Europa, né? Itália, Turquia depois. Aí até que desembarcou na América. Sim. É que faz sentido, porque o cara é americano, a linha hereditária dele tinha que chegar nos Estados Unidos em algum momento. Connor, ele é feito no. Ele é americano, ele nasceu lá, ele é um filho de uma índia. Mas o pai dele tava na Inglaterra. É que, tipo assim, ele foi mandado lá, ó. Vai lá e descobre uma porra lá. Nós temos que instaurar a ordem dos Templários lá nos Estados Unidos. Aí o Hayton foi despachado pra lá. Até que ele virou. Tipo assim, o 4, eu vi que faz. O 4 vai explicar o quê? Como que o Hayton, um assassino, virou um Templário. Acho que esse vai ser o final do jogo. O final do jogo provavelmente vai ser isso. Vai ser mostrando ou o pai dele virando um Templário, ou o pai dele morrendo e vendo o filho sendo levado para os Templários, alguma coisa assim, né? Mas só uma coisa assim. Cara, eu falei Assassin's Creed 4, mas você contou que está muito próximo ao Connor, né? Vai ser o Assassin's Creed 4 mesmo, ou vai ser um 3 alguma coisa? Então, eu acho que é Assassin's Creed 4 mesmo. Tipo assim, o 2 teve os paralelos, né? Que foram o Brotherhood e o Revelations. Eu acho que esse vai ser outro jogo mesmo. E eu acho que esse 3, eles viram, velho, a cagada que eles fizeram. Então, tipo assim, a única coisa boa desse jogo foi a mecânica de navio. Dos barcos, batalhas navais, tudo. Isso já vai ser a mecânica primordial do 4. E eles vão explicar algumas coisas da história, né? Que ficam jogadas. Assim, eles te apresentam personagens novos, te apresentam o Hayton, como que um cara que é. Ele usa Hidden Blade, ele tem a visão de águia, que são coisas assassinas, como que um cara desse virou templário? Bom, e tipo assim, no trailer já mostra o pai dele lá, batalhando sobre uma bandeira assassina. Então vamos explicar como que esse cara virou templário, trilhão. Então isso eu acho legal. Mas eu quero ver quem que vai ser o ponto de ligação. Quem que vai ser o cara? Será que eles vão reviver o Desmond? Ou eles vão apresentar outro personagem? Agora que eles já cagaram o Daniel Cross? Então, acho que esse é o ponto. Mas é uma coisa interessante que, por exemplo, eu acho mais provável que introduza uma outra pessoa, né? Porque o Desmond não precisa ser necessariamente o último descendente. Pode ter um monte de descendente. Né? Não, tem também o pai do Desmond, que tá vivo. Não, beleza, mas eu tô falando no sentido. Eu sei. O negócio é que eu não tô visualizando como que isso vai resolver na história do presente. Que, tipo assim, vamos supor, tipo assim, eu sou lá do grupinho. Tipo assim, quando o Desmond foi se sacrificar, ele tinha um grupinho que andava com ele. Ele mandou o grupinho embora e se sacrificou lá na parada. Então vamos lá que eu sou desse grupinho, aí eu vejo lá o Desmond se sacrificou. O mundo não acabou, mas a Juno tá dominando a porra toda. Como que eu voltar a ser o pai do cara que causou a coisa toda, o Connor, um antepassado desse cara, vai resolver na história no presente, vai fazer com que eu derrote a Juno, ou eu consiga fazer com que ela não controle mais a porra toda, sei lá. Mas aí, e outras expectativas, né? Além do jogo Assassin's Creed 4, tava tendo uma expectativa de filme, né? E com o Fassbender. Ele é o contratado da Ubisoft pra levar a franquia pro cinema. Além dele ser ator, ele é o produtor também. Ele que vai. Nossa. Ele que vai chefiar a porra toda. Ah, isso vai ser bom. Interessante. Bom, porque o cara é bom ator, né, velho? Exatamente. Mas ele seria o quê? Ele seria o Desmond? Eu acho que ele seria o assassino. Né? Em filme rola muito de seus dois, né? Porque ele é muito. Assim, lógico que não é necessariamente um pensino, mas ele é muito caucasiano para ser o assassino. Ah, cara, eles podem expandir. Não precisa ser a história do Altair, ou do Desmond, ou do Connor. Às vezes, queria uma história nova. Ele até Cara, mas parecia eu mais aposto que um. vai ser a do Ezio. Eu aposto que vai ser a do Ezio. Não, eu também aposto, ele é o mais famoso. Porque. É assim, seria mais famoso, né? Aí, se fizer fama, eles lançam um do Altair. Aí, se fizer fama, depois tem um do Conor. Acho que o do Connor não vai ter, cara. Vai, Connor acho que já vai que ser ele. limada a cronologia. Não, não, vai ter tudo. Vai ter tudo que você pensar. O Daniel Não, Cross, quem sabe, geralmente. virar filme depois. Não, Não, se mas der o. dinheiro. Em adaptações de filme em geral, essas adaptações que pelo menos tentam ser bem-sucedidas, eles não reproduzem o filme fielmente. O que eles fazem? Eles misturam os elementos. Então é possível que esse Assassin's Creed filme aí, ele misture elementos do primeiro e do segundo. Sabe, tem que nem grande maioria das adaptações fazem isso. Silent Hill fez isso. Reativo fez uma maçaroca gigantesca com que relação a presta é isso. só Silent Hill. Mas tô falando, tipo, os que pelo menos estão tentando. Vocês também fizeram isso, né, cara? Qual? Os russos também fizeram isso, tentaram juntar tudo do jeito É, sim, Street Fighter. também. Street Fighter, mas Mortal Kombat também fez isso, mas eu estou falando que eles tentam ser bons. Eu tô falando, tipo, não tô falando que isso aqui é responsável. Mas eles não tentam ser adaptação de um jogo assim, eles tentam misturar os elementos e fazer uma história diferente a partir dele. Então eu acho que não vai ser. O filme não vai ser tradução direta de nenhum dos jogos. Vai ser, tipo, vai pegar uma linha daquele que ficou mais popular e pegar elementos dos outros dos demais. Mas eu aposto 7 balas de iogurte que o nome do protagonista é possível. Eu acho que é mais possível, porque eu acho que o Altair ele é muito. Acho que seria. Acho que até fisicamente seria muito difícil engolir, eu acho. Pelo nome dele é muito melhor, né? Altair é o nome. É, adaptou-se, chegou no Odair, né? Tá merda, né? Tá bom, Nano. Vai lá no. Entra no ônibus lá e vira sua sexta. Vai quem sabe. Vai que, né? Vai que, né? Daí vai, ele era alguma figura bem escrota da história, mas deixa. Foi Calígula. Pois é, gente. E aí, mais alguma coisa aí? Alguma outra previsão? O que mais tá acontecendo aí no mundo de Assassin's Creed? Cara, eu tenho que esperança do 4 é que o stealth volte a existir e que o parkour, se tiver, né, com as partes na cidade, seja legal. Acho que é esse meu desejo. E tudo isso foi uma droga no 3. E você, Guilherme, qual a sua expectativa para uma coisa que você nunca jogou, nunca viu, nunca leu? Cara, eu acho que eu vou continuar não jogando, não lendo, não assistindo. Que realmente tá muito fora da minha órbita, velho. Eu nem sei se eu vou assistir o filme do Michael, do Fassbender, do David Cyborg. Eu, da minha parte, eu aprendi que os assassinos, na verdade, começaram sendo árabes se opondo aos templários e usando maconha. Então, Exatamente. É a área de drogados. Ordem dos drogados, exatamente. O credo dos maconheiros. Agora faz sentido, cara. Tudo é permitido. É, Tudo é da lei, meu. Já dizia Raulzito. Velho, Raulzito faz parte, véio, das ordens dos assassinos. Certeza, Não, mas cara, não, ele olha ia ser o só. líder dela aqui no Brasil. Esse lema foi sendo aplicado ao longo do tempo, cara. Os usavam maconha, de repente alguém chegou ali com um pozinho branco e falou assim, ó, tudo é permitido, cara, faz aí também. E assim foi. Aí depois um começou a dar e falou assim, caramba, tive uma viagem agora de que eu tava lá na Renascença, cara, eu conheci Leonardo da Vinci. É, isso aí, cara. Mania de perseguição, tem os templários Nossa, perseguindo. então o Animus é uma viagem muito errada, véio. Então é isso. Pois Os caras, é, cara. o Animus é o O cogumelo, Animus véio. é Os a caras droga mais expandiram. poderosa do mundo, velho. Não, mas olha só, eu tenho quase certeza que no final você vai descobrir o Desmond não morreu. Na verdade, ele foi para uma clínica de reabilitação E aí depois ele acorda e descobre que na verdade ele tava tendo quase uma overdose ali, que foi uma viagem, cara. Mas olha só, gente. Então, isso é o que aprendemos hoje sobre Assassin's Creed. E nos recadinhos de sempre, né? Qual é o nosso Twitter, o Guilherme? Twitter é @ultracast7. E nosso e-mail, Rafael? E-mail é ultracast7@gmail.com. E tem mais alguma forma de contato nossa? Tem aquela ferramenta Inútil do Facebook, né? Tem, cara, tem. O Facebook, a melhor coisa do Ultracast é o Facebook. Olha o que vocês estão falando aí. Publicação uma a cada 3 meses. Tudo bem, mais ou menos a mesma taxa do podcast, então Do tá tudo podcast. certo. Tá tudo nos conformes. No site, né? O site que a gente não publica. Site que a coisa mais frequente lá são os comentários. Mas é, agradecimento ao Tião, né? Tião, Bruno Valério, são os que atualizam o site. O site, é, justamente, mantendo relevante. Mas é isso, gente. Então, falou, até a próxima, então. Até semana que vem. Ou daqui até. Não, mas agora a gente começou a ter frequência. Não, antes da gente acabar, antes da gente acabar. A gente começou a ter frequência agora, né? Eu não sei, talvez. Eu acho que a gente vai ter. Então, beijão. E qual é a nossa frequência aí? Cara, vamos tentar uma frequência de quinzenal, mais ou menos. Sei lá, por aí. Então, nós estamos indo para a nossa frequência mais ou menos quinzenal, para quem quiser acompanhar. Fique à vontade, usem o feed. Coloque na sua agenda, cada 15 dias, o Ultracast no ar. Ou não. Ou assine o feed, né, do podcast, né? Que já tá... assine o feed da gente, né, desse ponto. Que aí não precisa ficar avisando. Mas é, o feed, então, o link tá aí no site, né? Tá aí do ladinho, tem o linkzinho, né, do feed. Exatamente. Então usa aí e prestigie nos comentários. Falou, galera. Falou.